com Flávio Breiner. Sou Pataxó, sou Xabante, Cariri, Anomani, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei, vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor, teremos um programa muito interessante hoje, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Conversa com Flávio Breiner, um programa sobre cultura e educação, veiculado pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Sim, Williams, hoje a gente tem um convidado especial, o multiartista pernambucano que está comemorando 50 anos de atividade artística, né? Antônio Carlos Nóbrega, ator, diretor, roteirista, dançarino, professor. Quer dizer, o compêndio, né, de atividades que ele desenvolve é tão grande que eu levaria praticamente todo o nosso programa somente para rolar as suas qualidades. Nóbrega, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Nos sentimos muito honrados com a sua presença aqui na Rádio Paulo Freire, 820 AM. Tá bom, meu amigo, muito obrigado. Não é? Além do convite, bastante bacana, não é um prazer revê-lo depois de vários anos, né? E logo pela saída, quem me conhece percebe que é um pernambucano que está me anunciando, porque ele fala Antônio Carlos Nóbrega, que é uma maneira dos pernambucanos me chamarem. Né? Aqui pelo sul, geralmente, me chamam de Antônio Nóbrega. Né? Ah, tá. Muito bom. Bom dia também para o Williams, não é isso? Tem o S no final, Williams? Ou só no singular? É o William normal. Muito obrigado, William, Antônio, por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao Conversa com Flávio Breiner. Tá bom, vamos embora lá, vamos embora. Nóbrega. Você, durante muitos anos, você foi professor de danças brasileiras na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é qual é a importância que teria a universidade, o ensino superior de maneira geral, na preservação e na divulgação daquilo que a gente chama de cultura popular? Bem, eu fui professor na Unicamp durante os anos de... Foi de 85 até 91. Eu ministrava aulas de dança brasileira e aqui e acolá também eu incursionava um pouco também sobre questões teóricas, históricas, sobre a cultura popular brasileira. Eu acho que a universidade ainda não tem um olhar que, penso eu, que poderia, às vezes eu acho até que deveria ter, em relação a esse segmento cultural brasileiro. Dada a importância, dada a riqueza que ele tem. Né? Então, eu acho que não só pela questão de preservar, de apresentar como se forma, como se desenvolve esse universo cultural, eu até chamo hoje de corrente cultural, uma corrente cultural popular brasileira que tangencia uma outra que a gente chama de erudita, mas que, na verdade, corresponde à cultura ocidental, né? Então, eu acho que a universidade, eu acho que devia se aproximar mais dos conteúdos, dos valores, né, do universo simbólico que está presente nessa cultura. Algumas universidades já estão se aproximando, a própria USP aqui, a própria Unicamp, né, eu creio que também a Universidade Federal de Pernambuco esteja também nessa atitude, mas eu acho que isso poderia ser um pouco mais ativado, não é? E, repito, dada a importância, e, para concluir a sua pergunta, não só pela questão de trazer informação histórica, teórica, mas também para trazer o universo da prática, da vivência. Por exemplo, às vezes eu me espanto pelo fato das universidades, os cursos de letra, não trazerem o exercício da poesia popular, da poesia dos cantadores, né? Um estudante, normalmente, que entra no curso de letra, entra sem saber, muitas vezes, o que é a literatura de cordel, o que é um galope à beira-mar, o que é uma cestilha utilizada no próprio folheto. E eu acho que é uma perda para o estudante brasileiro. William, tem uma pergunta para você, depois eu volto a fazer uma outra. William? Então, Antônio, no livro Brasis Brasil, que você está escrevendo, que é fruto de décadas de pesquisa, você questiona uma suposta diversidade cultural que mantém o país unido em sua heterogeneidade. Em meio a essa toda pesquisa, foi possível concluir se o Brasil é um país com diversidade cultural ou uma unidade cultural popular? No meu trabalho, William, e você citou o livro que eu ando escrevendo, eu defendo uma diversidade dentro da unidade mais própria do mundo cultural popular. Eu não estendo esse conceito ao Brasil por inteiro, se bem também que a gente pode refletir, eu não acho que também seja muito estranho a gente perceber isso. Mas a minha declaração está em função dessa corrente cultural popular. Eu vou dar um exemplo muito simples. Se você estuda um pouco certas famílias das manifestações cênicas populares, você vai encontrar, por exemplo, a família dos batuques, né? Que aí em Pernambuco tem a roda de coco. O coco corresponde ao batuque, corresponde ao que é, por exemplo, ao tambor de crioula no Maranhão, ao que é o carimbó lá em cima, ao que é o batuque paulista, que é o jongo. Então, é uma família, realmente, em que os elementos comuns eles se sobrepõem aos elementos acidentais. Por exemplo, o próprio nome é acidental. Jongo, tambor de crioulo, coco e roda, equivale à mesma coisa. Por que equivale à mesma coisa? Por que que são expressões irmãs? Porque, por exemplo, elas são executadas a partir de tambores de mão, normalmente são três. Os cantos são em quadras. Né? Os cantos são em quadras. Há a situação da umbigada. Então, esses elementos, por exemplo, a música é sempre sincopada, a rítmica dada que anima esses batuques. Então, esses elementos estão presentes em todos eles, né? Então, faz parte de uma família. Então, aí nós temos, então, a diversidade dentro da unidade. E assim ocorre, por exemplo, com o Bumba Meu Boi. Boi de mamão, aqui no Sudeste, em Santa Catarina, cavalo marinho na zona da Mata Nordestina, boi bumbá lá no Norte, mas, igualmente, a família dos batuques, eles têm essas manifestações, elas têm mais, tanto diversidade quanto unidade interna. Muito interessante, Nóbrega. Uma questão que eu gostaria de fazer para você é assim, então, ainda a respeito dessa relação entre universidade e cultura popular. Eu trabalho, fui professor até a minha aposentadoria, eu fui professor de educação popular. Quer dizer, na verdade, teoria da educação popular, analisando a obra de alguns autores, entre eles, evidentemente, Paulo Freire. E uma das minhas preocupações no meu curso, mas também nos artigos que escrevi, era com a institucionalização de uma determinada ideia que, na sua origem, tinha tido um efeito, digamos, mais subversivo, mais crítico, como a própria educação popular, quer dizer, na medida em que as ideias de Paulo Freire se transformam numa disciplina, nos dois sentidos da palavra, porque a coisa perdeu, digamos, o seu caráter de contestação subversiva, de crítica, né, e até de utopia e de sonho. Quando, por exemplo, a própria cultura popular, que foi a sua disciplina na Unicamp, se transforma numa disciplina acadêmica, não corre um risco de uma institucionalização nesse sentido de se transformar numa disciplina com suas chamadas, suas avaliações, seus critérios de aferição, de certificação, etc. O que é que você acha? Olha, eu acho que corre sim o risco, mas eu acho que a gente também tem que tentar renovar esse conceito de institucionalização. Porque, por outro lado, se a gente não formatiza, né, não sistematiza certos conhecimentos, eu acho que eles terminam por se perderem e, o que está havendo muito no Brasil, a se deteriorarem. Né? Então, esse é um desafio que se impõe à sistematização. Até no caso das danças, as pessoas até me perguntam, mas não, no momento que eu vou sistematizar os movimentos da capoeira, os movimentos do frevo, criar uma cartilha, uma gramática para isso, eu não estaria engessando? Eu disse, pode, como também não é, necessariamente você também pode prescindir desse espírito de engessamento. Né? E eu acho que isso é um desafio que nós temos de como é que a gente trabalha essa tensão entre a ordem, entre o rigor que a gente precisa imprimir para um aprendizado e, ao mesmo, o lado que a gente permite que seja de controle, não é? do aprendiz. Então, isso na arte eu percebo facilmente. Por exemplo, quando você pode ensinar, por exemplo, as modalidades poéticas utilizadas na cantoria. Eu até, semanalmente, hoje na segunda, né, quando estamos conversando, eu tenho um curso chamado Rima, em que eu familiarizo as pessoas que fazem esse curso com as modalidades poéticas tradicionalmente trabalhadas ou vivenciada pelos poetas populares. Não sou o único que está fazendo isso, né? Mas sou um dos poucos. Então, eu sempre, ao falar e ao fazer esse curso, eu também abro uma margem de especulação, né? Própria dos alunos. Né? E, inclusive, Brian e William, a gente tem uma coisa muito interessante nas formas populares, que é esse convite também para, além da sistematização, a gente também navegar dentro daquilo que a gente pode criar, mas sem perder aquele tronco, sem perder a base, a referência. Né? Sem essa base, sem essa referência, a gente também não anda, mas a gente também pode, de alguma forma, sair dela, vou usar essa expressão. Nobre, antes que o William faça mais uma pergunta, deixa eu me lembrar de uma conversa que a gente teve há muitos anos atrás, em que você passou por uma experiência e que você contou para a gente, que foi uma coisa interessante e, ao mesmo tempo, um pouco chocante para a gente naquela época, nós éramos jovens, há 40 anos atrás, sei lá, em que você disse que estava num bar, certa vez, e viu um rapaz jovem entrar e a fixar no aparelho do bar um convite para uma apresentação de um maracatu ou de um Boa Meu Boi, eu não sei, e logo depois ele comprar uma ficha daquelas antigas radiolas de ficha, você se lembra disso? E colocar uma música, digamos, de Michael Jackson. Quer dizer, ao mesmo tempo que o mesmo personagem afixa um chamamento, né, para uma manifestação de um brinquedo, de uma brincadeira popular, ele mesmo é um consumidor de música da mídia, da cultura, né, de massa. Como é que você vê hoje, que naquela época, para a gente, era uma contradição insuperável, como a gente dizia. Como é que você vê isso hoje? Ah, rapaz, eu acho que naquela época a gente via com esse estupor, não é? com essa surpresa. Hoje em dia, quer dizer, eu acho que a gente vê raramente que ele esteja fixando o cartaz, né? Mas eu acho que é isso, é fruto dessa sociedade ambígua, não é? Brasileira, que, como já muita gente falou, não é para iniciante, não é? Que a gente rala muito em procurar entender, mas o que os nossos ouvidos, né, mesmo a nossa revelia, o que o nosso olhar hoje em dia presencia, é muito intenso, não é? Então, a gente termina também se apropriando desses valores, desses procedimentos, não é? Quer dizer, isso também quer dizer o seguinte, a gente pode, de repente, eu que tenho essa visão, que eu não acho que é maniqueísta, não é? Mas que é de valorização, assim, com muito ardor, do mundo cultural popular, de vez em quando me pego ouvindo, cantando aí, cantarolando uma dessas canções bem bobas que tocam nas rádios, não é? Mas isso se nos passa, se nos entra pela memória, pelos poros da pele. E é isso, eu acho que a gente também tem de encarar isso como um fator normal da sociedade onde estamos vivendo, onde estamos imersos mesmo. Né? Ok. Você quer alguma coisa? Por exemplo, eu acho A gesticulação do rap, né, quando canta, faz esse movimento aqui, né, tem um padrão gestual no cantor do rap, né, o boné como usa, a roupa e tal. Eu digo às vezes, rapaz, por que a gente se molda a um modo de atuar que vem dos Estados Unidos, que tem todo aquele... É um invólucro completo, né? É um pacote completo. Você absorve tudo, né? E você reproduz aqui exatamente o que está lá. Eu acho que ele poderia até naturalizar um pouco mais, né, a adicção do jazz ou coisa. Por exemplo, qual é o seu gesto, né? Como é? Então, isso eu... Mas eu já me vi fazendo show, de repente eu estou fazendo um gesto que eu não acho legal, não é porque... Mas é tal coisa que você vê tanto, né? Você, tanto show, quando você vê, você tá fazendo, né? Então, tem esse, a gente, às vezes, tem que ter, eu acho que é uma certa consciência mesmo, eu acho que tem que botar a consciência, a razão, num lugar, porque a pressão é tanta que a gente não pode ir somente pelo inconsciente, pela intuição, não é? Eu acho que a gente tem que também criar barreiras mesmo de natureza mais agressivas, né? Porque senão, velho, daqui a pouco a gente é um nada. William, sua pergunta. Antônio, você falou que muitas vezes a cultura aqui no Brasil se perde e se deteriora com o tempo. Agora, com o avanço das redes sociais, as pessoas consomem muitas músicas apenas por pequenos trechos, que é o principal parte da música, que é o refrão, e é o que viraliza. Então, as pessoas só consomem aquele vídeo de 15 segundos e, rapidamente, essa música se perde, e muitas vezes as pessoas nem lembram mais. Como manter a música da cultura popular viva e manter a difusão e o público em meio a esse avanço das redes sociais? Rapaz, é uma questão que... certamente eu não poderia responder dentro da abrangência que ela solicita, né? A gente vive um momento, né? Acho que vocês concordam, em que tudo é muito volátil, né? Quantas vezes a gente quer fazer, emitir um texto maior, explicar um pouco mais profundamente uma ideia, um pensamento, mas aí vem as pessoas e dizem, não, gravar um pouquinho mais menor, porque senão o pessoal já... não vai acompanhar. Até a maneira da gente começar um post no Instagram, a gente tem que pensar, porque conforme a maneira começar, pode ser que o povo não acompanhe o que eu vou dizer. Então, isso é um desafio que a gente tem, né? É um desafio difícil de vencer, porque a indústria cultural, tudo que está atrelado a ela, é muito poderosa, né? Ela, a cada dia, a cada minuto, ela está inventando alguma coisa para se desvencilhar, nos parece, assim, do bom senso, do aprofundamento, não é? O sistema capitalista, ele é muito perverso, não é? Hoje, a impregnação do capital na arte, na cultura, é absurdo, não é? Então, a gente tem que trabalhar por fora e tem que criar determinados nichos, né? E aí isso vai depender um pouco da engenharia de cada um, da persuasão, da imaginação, para ver como é que a gente tenta mudar um pouquinho esse panorama. Mas é uma mudança que requer vários fatores coadjuvando, né? Requer a instituição acadêmica, a universidade, a escola... requer a educação familiar, né? E requer um interesse do universo privado, né? Então, tudo isso é muito difícil da gente conjugar, né? Às vezes a gente fica até um pouco desesperançoso, mas a gente tem de tentar, de qualquer forma, mudar um pouco essas questões, porque senão tudo fica muito superficial, tudo fica muito à flor da pele, não é? Tudo está virando entretenimento. Daqui a pouco a gente vai ter que inventar uma categoria chamada arte, porque existe uma outra chamada entretenimento. E a grande arte, ou a boa arte, ou a arte, deveria ter sempre esses dois componentes, não é? Entretenimento e educação, não é? Quando você lê obra, qualquer obra de um grande escritor, qualquer grande música que atravessa os tempos, esses dois fatores, dois elementos estão sempre conjugados. Nóbrega, 50 anos de atividade artística, 1972, quando você estava no Quinteto Armorial com Zoca Madureira, tal, com aquele menino da flauta, que eu esqueci o nome dele, até conheci ele muitas vezes, estive vendo ele várias vezes. Gil Bezerra, talvez. Gil da flauta. Gil Vieira. E qual foi a importância que teve o seu contato com Ariano Suassuna e com o movimento armorial na sua formação como multiartista? Olha, foi decisivo, né, o meu encontro com Ariano, porque, independente do próprio movimento armorial, a partir do encontro com ele, eu tive a oportunidade de perceber um mundo cultural que me era estranho, e que nos era estranho, né, Brian? Porque a gente até, a partir daquelas experiências com o Boi que a gente fez, a gente teve a oportunidade de pular um pouco a cerca do mundo, do nosso mundo cultural, né, de classe média, burguesa e tal, e conhecer um outro universo. No meu caso, eu me interessei um pouco mais, né, por ser artista, e absorvi práticas, absorvi aprendizados, e isso, então, marcou toda a minha carreira. Então, eu devo bastante a Ariano por ter sido o grande anfitrião, não é? A grande pessoa que me mostrou esse universo cultural brasileiro. Nóbrega, não sei como lhe agradecer por esta entrevista maravilhosa, né, que você concedeu ao programa, a mais uma edição do programa Conversa com Flávio Braier, um programa sobre educação e cultura, veiculado pela Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820, da Universidade Federal de Pernambuco. Quero lhe agradecer e uma palavra final sua para os nossos ouvintes, que provavelmente adorarão essa entrevista. Tá bom, Braier. Foi muito legal, muito prazeroso, e o fato até de revê-lo, né, é também um convite para que a gente retome de alguma forma as nossas conversas. Um dia desse eu me encontrei também com o Batista, né? Tenho falado com o Paulo. Na próxima ida minha a Recife, aí vamos estabelecer aí um encontro, tá bom? Então, muito obrigado, viu, pelo convite. Muito obrigado. Agradeço também o William, né? E o meu convite é esse, né? Eu acho que as pessoas deviam procurar um pouco, além da primeira camada de informações que a gente tem, e um pouquinho mais fundo, né? Quem sabe a gente descubra coisas que a gente pensava que não existiam em relação à cultura brasileira. Tá bom? Muito obrigado, Nóbrega. William? Flávio, a gente ainda tem um tempinho, então queria perguntar para Antônio como é que os ouvintes podem conhecer mais sobre os trabalhos que você fez ao longo desses 50 anos de carreira. Bem, pelas mídias, né? Eu tenho um canal no YouTube que veicula habitualmente o que eu faço. Tenho também um lugar no Instagram. E a Unicamp, por exemplo, ela está armazenando também as palestras que eu estou dando, que eu estou oferecendo nessa residência, né? E também espero que em breve o meu livro que eu estou pensando aí esteja disponível para as pessoas, né? Tem os meus discos, DVDs, então é uma busca aí que não é difícil encontrar, tá certo? Espero que você me conceda uma segunda entrevista assim que seu livro sair, para a gente comentá-lo aqui na nossa rádio. Com muito prazer. Certo? Obrigado, muito obrigado por essa entrevista, pela generosidade, pelo acolhimento, estamos muito honrados. Grande abraço, meu amigo. Valeu, cara, viu? Até a próxima, né? Um abraço. Tchau, William. A produção e roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Braier, junto com os estudantes da UFPE, eu, William Araújo, de Jornalismo, e Everton Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste. Sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Edição Catarina Polônio. A música tema é de composição e execução de Flávio Braier. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau e até o próximo Conversa com Flávio Braier.